Chegando na balada, todo mundo olhar. Coração acelerado, só dá uma volta. Roupa de marca, brilho no olhar. As meninas em volta, não dá pra negar. Sonhos de fama, vida de hit. Com amor ao lado, tudo fica sweet. Entre risadas e garrafas de pop. No meu quarto a festa nunca para, não stop. Amor e dinheiro eu quero é viver. As luzes brilhando, a gente a fazer. No meu mundo de fama tudo é tão real. Mulheres e música é meu carnaval. Coração aberto, mais fiel à diversão. As amigas dançando, só faz a sensação. Meus pensamentos voam nesse ritmo bom. Na batida do sertanejo, me perco, me encontro. Sonhos de fama, vida de hit. Com amor ao lado, tudo fica sweet. Entre risadas e garrafas de pop. No meu quarto a festa nunca para, não stop. Amor e dinheiro eu quero é viver. As luzes brilhando, a gente a fazer. No meu mundo de fama tudo é tão real. Mulheres e música é meu carnaval. Amor e dinheiro eu quero é viver. As luzes brilhando, a gente a fazer. No meu mundo de fama tudo é tão real. Mulheres e música é meu carnaval. Como é um jogo que vale a pena. Entre um hit e outro a vida é serena. Com você no meu lado tudo é magia. Nesse sertanejo encontramos alegria. Amor e dinheiro eu quero é viver. As luzes brilhando, a gente a fazer. No meu mundo de fama tudo é tão real. Mulheres e música é meu carnaval.